3858, essa é a minha identificação, após favor de voo ETAP, desço para o nível de voo 050. Ajuste 1-0 no 4. Estabilizado com visual para o aeroporto, com 1168. 1168, complete a final, chame o Torre Salvador, 1895, compôs. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, com 1168, final, SA, visual para o aeroporto. Gol 1168, centímetro 0 no 4, autorizado pouso, pista no 0, vento 070 graus, 1-1 a nós. Teve pouso, gol no 168. O 9078, chame o centro Recife, frequência 133.25, alterna 133.95. O 9078, na escuta do controle de Salvador. Afirmativo, copiou o controle? Não, quem tem a frequência primeira, 3325. Afirmativo, 133.25, alterna 133.95. 3353.95, uma boa noite, bom fim de semana. Igualmente, bom voo. João 1968, são as 32, libera a direita, chame só o Salvador no 2191. 2191, boa. João Salvador, boa noite, 2168, livrou na porta. Boa 1168, boa, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. De Alfa, chamar antes da Juliette, 1168. Portal 06, livre o táxi direto para o gate 6. Livre o táxi para o gate 6, 1168, obrigado. Centro 2858, sem restrições, deixa para 2 mil pés, ajuste no 014. Autorizado para o procedimento PLS X-Ray da pista 10, responsabilizado. 2014, sem restrições, 3258. Sinal 3858 estabilizado. Afirmativo visual. Complete sinal de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, 3858, boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Salvador, 3858, boa noite, final de 4 milhas visual. Sinal 3858, muito boa noite, hoje o sinal 014, autorizado pouso, pistão 0, vento 070 graus, 12 nós. 1094, pista 10 livre pouso, 3858. Sinal 358, Salvador 41, libera a direita, chame Salvador, Salvador 1211. A direita, pontão 211, tá? 3258. Livre táxi, Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette para o portão 2, tá? 3258. Zero nove meia, boa noite. Chegada Mário, deixa para o nível de voo 050, sem restrições, ajuste na 014. Boa noite, esse é o sistema Mário, 1014, sem restrições, vamos, 09. 3662, via chegada Mari, desce para o nível de voo 060, ajuste no 014. O 3662 aguarde. Duna 096, autorizado direto Duna. Direto Duna, bom, 096, muito obrigado. Duna 3662, autorizado direto Duna. Direto Duna, tá? Gol no 096, sem restrições, desça para 2000 pés, permanece ajuste. Autorizado será o procedimento ILS, que aí da pista no 0 é possibilitado. Ok, 2000 pés, 14 poderia estabilizado no ILS, então no 096. Gol no 096, qual foi a velocidade indicada? Agora está com uma velocidade de 240 nós. Gente. Então 3662, reduza para 2409, número 2, na aproximação. Afirmativo, já estamos reduzindo, Controle, Salvador, boa noite, Xanai 6310, informação 11. Xanai 6310, boa noite, viu a chegada Mari, deixa para o nível de voo 060, ajuste no 014. 060, no 014. Então 3662, deixa para 4000 pés, ajuste no 014. 1014, deixa para 4000 pés, 3662. Diga. Autorizado, direto TAP. Autorizado, direto TAP. Eu chamei 6390. Direto TAP, 6390, graças. Boa noite, Papai Juliette, Alfa Whisky, boa noite. Via chegada Mari, deixa para o nível de voo 070, ajuste 014. 070, 1014, Juliette, Alfa Whisky, deixa para o nível de voo 070, Papai Juliette, Alfa Whisky. 070, Juliette, Alfa Whisky. São 3662, desce até 3 mil pés, permanece ajuste. 3 mil pés, tá, 302. Beleza, gol, 1096. 1096, complete o procedimento, Chamitô em Salvador, frequência 118, decimal 95. Ok, 1895, muito obrigado, boa noite, gol, 1096. Boa noite, compor. Certo. Então, 3662, desce agora 2 mil pés, autorizado final procedimento ILS, XUI, da pistola 0, resposta pesada. Descendo para 2 mil pés, está autorizado procedimento LC, da pistola 0, informando de estabilidade. Oxalé 6310, desce para 4 mil pés, permanece ajuste, desce sem restrições, Oxalé 6310. 4.000, sem restrição, 1014-6390. PLS, tá 1-0. Voa no 096, ajuste 0-5, autorizado pouso, pistola 0, vento 070 graus, 089. Tem autorizado pouso na 1-0, gol, no 096. Papá Juliette, Alfa Whisky, confirma se eu tenho algum desvio. Ah, já tive, tá agora, pro Edmar agora, Juliette, Alfa Whisky. Papá Papá Juliette, Alfa Whisky, informa que está uma milha e meia afastado da chegada da Mari. Ok, gente, Juliette, Alfa Whisky. Nova Majorense Alfa East, recebo a proa 062, pro ideal para Mari seria a 075. 7 proa 075, Juliette Alfa East. São 3662 estabilizado. Estabilizado, já temos um campo aviso. Gente, completo final de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, décima 95. 1118, 95, até mais. Até, bom curso. A Juliette Alfa East, autorizado descer até o nível de voo 050. 050, Juliette Alfa East. Chame 6310, sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Autorizado final do procedimento em LSX3, a pessoa não zero está estabilizado. Passou 2000 pés, descendo, Palmaré estabilizado, PNH 10015. Passando Índia Serra, está estabilizado. São 3662, autorizado pouso, pistão no 0, vento 060 graus, 079, hoje seu estímulo no 015. 060, 079. 3662, sala 02, velho direita, chame sala Salvador 12211. Vai chamar 1211. Tá 3662, livre táxi, e Alfa e Juliette, porta 08. Alfa Juliette, portão 08, tá bom. noite, Gol 2043, autorização Guarulhos. Boa noite, Gol 2043, autorizado Guarulhos, 360 nível, via Alta Exulu, 10 até Taubaté, a decolagem da 10, saída da EL, transição Mótiva, o controle 10.8 e o transponder é o 5015. Autorizado nível 360 pela Bezulu 10, na saída da EL, Mótiva, 1208-5015. Correto, Gol 2043, chame o pushback essa manhã. Chamará pronto, Gol 2043. Localizador, visão capista, 6310. Destino 6310, completando o procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, décimo 95. 895. Atabapá, Juliette, Alcuísque, que desça para 2 mil pés, autoriza o final do procedimento, ele é o Texuês, a pista 190, reporte estabilizado. Sente, autorizado 2 mil pés, reportará estabilizado, ele é o Texuês, Juliette, Alcuísque. O Juliette Alfisco informa que deseja efetuar o ILS, porém prosseguir visual para pista 17. Sim, está para a fase Juliette Alfisco, irei passar a felicitação do senhor para a torre. Ok, muito grato, Juliette Alfisco. Juliette Alfisco confirma efetuando algum desvio. Não, negativo, o Juliette Alfisco está voando para a Diduna. X-ray, a left X-ray, o Juliette Alfa Whisky. Após a parte Juliette Alfa Whisky, complete no procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118-95. 1895, uma boa noite, obrigado Juliette Alfa Whisky. Boa noite, bom pouso. Salvador, uma boa noite, ao papá, papá. Juliette Alfa Whisky interceptou o ILS da 10. 610, sala 09, direita, chame Saúl, Salvador, no 211. Acho que é 211. A própria Juliette Alfa, poderia confirmar cancelamento plano de instrumentos, prosseguir visual para final 17? Afirmativo, se possível, gostaria, Juliette Alfa. Gente, reposto para cancelamento plano de instrumento. Juliette Alfa, solicito cancelamento para seguir visual para cabeceira 17. Gente, plano de instrumento cancelado 09, autorizado curva esquerda, base pela direita, reposto final 17. Autorizado com a esquerda, base pela direita, final no 7, Juliette Alfa Whisky. Alfa Whisky autorizado pouso, pista no 7, vento 070 graus, 089. Livre pouso no 7, Juliette Alfa Whisky. Papai Juliette Alfa Ixo, Saúde 1-3, poderia confirmar o passe, queria prosseguir? Isso, autorizado Vectec, primeira à esquerda, estacionar a frequência livre. 3, pushback acionamento, posição meia dúzia. Voo 2043 autorizado, chame táxi. Chamada táxi, voo 2043. Salvador, boa noite, Xanem 3130, autorização Recife. Xanem 3130, boa noite, está autorizado o Recife. O nível é 350 via Peso 17 até Potro e após direto. A decolagem da 10, saída Puca, Transchão Caju, controle 120 da cima 8 e o transponder 5036. Autorizado Recife 350, via do Peso 17 até Potro e após direto. 10, Puca Caju e controle 1208 e o transponder 5036, Xanem 6310. Correto, o Xanem 6310, chame pushback e acionamento. Tomaremos, obrigado. Está 3858, está autorizado Fortaleza. O nível é o 370 via Altozulu 19 até Bangu e após segue conforme o plano. A decolagem da 10, saída Momo, transição Frote, controle 120 decimal 8 e o transponder 5041. Está 3858, chame pronto para o pushback acionamento. Para o táxi, voo 2043, VOB 1814 horas, Campinas. Ok, voo 2043, está livre o táxi pelo pátio Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Via pátio Índia, 1895, Lagoa 2043.